Oi pessoal, aqui quem fala é a Simone Moll da Escola Integrada. Atenção, vim aqui para dar um recado para vocês sobre a gripe suína. Se você apresentar algum sintoma de gripe, febre, dor de cabeça ou de garganta e tosse, não venha para a escola e procure imediatamente o médico. Fique atento. Para prevenir, mantenha as mãos sempre limpas e evite levá-las ao rosto. Ah, importante! Beba bastante líquido, mas traga sua garrafinha de água para a escola e não a empreste para ninguém. Não se esqueça, a gripe é contagiosa e mata. É a EMAP ajudando no combate à gripe suína.